vai mundo, mundo. Mais um city funk engraçadaço. E mando leite também. Hoje eu tô mais embrasado que piroca com viaga. Hoje eu tô mais embrasado que judô dentro do forno. Já bati tanta punheta que tá inchado meu ovo. Mas se eu abrir meu zap, vou ter que bater de novo. Nesse batidão tristinho, já deu um tempo pra minha mão. Minha piroca tá mole, o nariz cheio de pó. Pode vazar do meu baile se tu posta TBT. Vou baixar mais um reta de LOL entrando pro preto. Se tu quer embrasar, vai lá na rap cal. Só de tito é pipica, corta em cima do noval. A novinha de 15 já tá toda fogosa. Se a chota for preto, eu meto até fica rosa. Minha pica é tão grande que tem CPF. Não bato punheta, mascando chiclete. Dois shorts de porra, tô vendo a cassete. Já bate a punheta, vem no Minecraft. Se ou não se, eis a questão. Já botei minha pica no prato de macarrão. Hoje eu tô mais embrasado que piroca com viaga. Hoje eu tô mais embrasado que judeu dentro do forno. Já bate tanta punheta que tá inchado meu ovo. Mas se eu abrir meus amigos, tem que bater de novo. Nesse batidão tristinho, já deu um tempo com a minha mão. Minha piroca tá mole, o nariz cheio de pó. Pode vazar do meu baile se tu posta TBT. Vou baixar mais um reta de LOL dando pro prender. Se tu quer embrasar, vai lá na rap cal. Só chique trap pica, corta em cima do meu pau. A novinha de 15 já tá toda fogosa. Se a chota for preto, meto até fica rosa. Minha pica é tão grande que tem CPF. Não bato punheta, mascando chiclete. Deu shot de porra, também na cassete. Já bate punheta, vem no Minecraft. Se ou não se, eis a questão. Já botei minha pica no prato de macarrão.